3, o nosso trânsito com os 44, mantenha 2.500 pés. Corrigindo meu trânsito, 2.500 pés, chama o controle 1.0.8. Obrigado, tá bom. Obrigado, escuta. 393, contato a Rádio Decolagem, subir uma ação número de voo, 340, precisa informar do lugar. Pode ser, fecha. Vitória Coimbra, autorizado decolagem na pista 1 no 7, 1 no 0 graus, 1 no 0 9. Vitor Acolima, decolou os 4.6, chame o controle 1.0.8. 2.0.8, boa. Fatal, você não vai escutar, Oscar, Mike 8, boa tarde, por fim. Acionamento no pátio da lei. Acionamento secretário, Oscar, Mike 8, sempre está. Toma foto do pátio, Ana. Em Alfa Tango, na data para o Noroeste, sem interferência com o Colégio da 2, que está autorizado, vento 200 graus, 99. Ingresso, posso dar 07 ML pronto? Tiracolima, chama o centro Recife, em 2685, até 2545. 2585, ouvi Tiracolima, rodagem. Que é 3172, chame o controle na frequência 120.8. Obrigado. Canal 6321, já autorizado, Lima, até 28. Lima, tem 28, né? Da 28, você tem apenas confirmar aí, é o Zulu mesmo? É o Zulu, é o Zulu 28, correto, vamos checar junto a tua. Ok, fala os dois procedimentos aí no ativo, tá? Então vai preparar o seu Zulu 28 e chamaremos o liberado pelo Zulu, tá ligado? Informa o tráfego de conflito que depois da pista auxiliar, prosseguindo para o litoral sul, não vai interferir. Autorizado a colagem, 9220 graus, 99. Autorizado a colagem, hoje é 6320. Oscar McKenna, que decolou 157, cunha direito, mantendo a linha para a escolha do Araxá. Chega o controle, 120, próxima 8. 20, tráfego. E mantém o 060. 060, 2261. Controle de Salvador, boa tarde. Papá Romeu Oscar, Mike Yankee. Oscar, Mike Yankee, número 6. Direto Manati, família número 6, Salvador. A gente que toma apoio de Manati é passará. De Brasília. Azul 4462. Azul 4462. Baixando agora, você pode fazer? Baixando o meu segundo do Salvador. Eu vou deixar ele aberto. Equipe 1, José Mombas, chama de Leo Decida. Direto Mombas, chamarei de Leo Decida. Azul 4462. Conta do Chanel, 61-42. Chame agora o centro Recife, as frequências 26.85, 2545. 2525, 2542, por favor. Controle de Salvador, boa tarde, o Gol 097. 097, identificação, e se mantém a 1-1-0, 3-0, chegada, pitch. 7-1-1-0, autorizado, chegada, pitch. O Gol 1097, descendo para o 1-1-0. Correto. 1304, vai atingir o 050. Correto, que eu quero ver o meu pé, o time tem Salvador, o Mangue era mamado, e no final ele vai fazer o Luca de 68, chama o Chabuelo, o Maluca, e o Gabriel. 2019, descendo para 2000 e Alerts, e Luta 22, atualizado, e portará estabilizado no Lock, 63, ano 4. Pega o fecho na visão com o campo? Afirmativo, visão com o campo, programa da fora, serra o campo. Pega essa no circuito de tráfego, chama agora a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 0-100-295, zero, zero. Já é passado? Escuta. Quantas vezes já fechou o Salvador? ponta da calma da pista 17, ajuste no 09. Se pontará na final da 17, que é a Rodel. Você conseguiu estar correndo com o tráfego local, eu confio só temos o chamado depois. Salvador, com o Rulo 097, a possibilidade de executar o ILSFR da pista 28? Mantenha, escuta agora, mantenha a chegada do pitch, Rulo 097. Fez, Rulo 097. Rulo Salvador, passou 03, nível 1 a centena, posição código. Passou 03, contato radar, praticado agora. 7, 2, 1, 1, 2, Salvador, e direto Salvador, chamo no na vertical. Acho que é 03, chamará na vertical Salvador. Alexandre, você está passando, hein? 4, 9, 2, 1, 1, 0, 0, 0. Como é que você está aí? Matei um ponto de espera, da 28, azul 4, 0, 6. 0 4 2. Autorizado, pouso na 2227-63, toma. 0.8. 0.8, notifique. Pode esperar a notificação do plano de voo estimado. 150, reporta para mudança, 9.04. Chamada 321, chama Recife 2.0, toma 2.8. 1-2-0-2-8-8, obrigado, boa tarde. Para 2-2-3-1, supera 2-3, a última tração ali, 1-0-9, aguarde o final. O último vetor para o Lucas do Grosso. 2000, com 19, aguardando o vetor para o lote 2-3-1. Passamos 2-2-3-0, com a notificação, autorizou o chute da EBF Pitch, a mãe do áudio do Cida. 3-2-3-0. Confirmando o Ilhéus e o Lucas, na cabeceira 2-8, com o Sinete Rosco. Preciso, o Lucas será 2-8, obrigado. Oscar Maritinho, aqui tem a frequência livre. Chama na reclama. Controle, o azul 9048-60.50, visual propõe. Azul 9048, estamos modificando a partir de agora no 808, possível em área de Cidia. A Titora e informe cruzando 4 metros, azul 9048. Cecília Titora, reporte cruzando 4000, 9048. Controle Salvador, Centrizão 72, informação Serra. Centrizão 72, identifique, desce uma terra 0, 80, chegada, Tupino. Identificou para 080, Tupipe 1, Centrizão 72. Azul, 4462, reduz para 2, senhor Jornal. 4462, reduz para 200, pai. Azul 4462, sobre a direção para o sequenciamento tráfico, da direita para o 060, para como é o Lucas Azul 4462, vetoração para o 060, limitada pelo localizador. Correto, por cima tem a 4003, o último transformador no 09. Essa 4000 pés, 4462. Pode descer para 1500? Vou esperar um no 1500 pés, o time de transformador 109, Vitor Kilo Quebec. É, com 1019 para 1500 pés. 2231 para o Lucro 2, esquerda para o 330, chama estabilizado. 330, chamarei estabilizado, 2-3-1. Controle Salvador, boa tarde, gol 1620, informação Terra. 1-2-0, essa notificação, e mantém o número de voo 090, chegada TPP-1. 090, TPP-1, do ano 620. Tem um posto de espera? 060, 260. 060. Vai manter no 00 até 30 milhas de Salvador, na subida salvo, com controle da varanda 208. Já tem a instituição 208, 0 4 0 6. Zulu, cabeceira 28, chama Chico Velho. 2000 ILS Zulu chamará estabilizado com voo 1097. Boa tarde, controle, Azul 4065, perfil da São Ouro. Azul 4065, contato radar meu colégio, suba e mantém a nível de voo 1000, perfil da São Ouro. Vai ser apenas São Ouro, Azul 4065. Estabilizado 22, esteja no passarelo. 2231, acompanha de aproximação o LF do Luca, do CD8, chama estabilizado no Luca e outro. Desculpa, e chama a torre 118 do final 5, 3231. 3285, é a torre, obrigado. 3172, autorizado no nível de voo 120. Para 120, 3172. Correto. O 1620, aproximação até 130. 130, reautorizado, voo 1620. Azul 4462, esquerda 3390, agora de último motor para o Lucas Eduardo. Azul 4462, proa norte, aguarda último motor para a equipe. Interceptar o Lucas Eduardo. Controle de passageiro 2230, confirma a descida para o 060. Correto. Obrigado. Sebeck, informe o jogo no campo na casa. Por que o senhor, Sebeck? Azul 4462, reduz 1709. Vitor Filho Quebec, está apresenta o cruzar agora 2500, já estamos com o campo à vista, da presente, ok? Chega agora para frente das comunicações, Vitor Filho Quebec. Quebec. Azul 9048. Azul 9048, correto. Tem. Deixa eu agora a rádio 131 do sinal 3. Azul 9048, chame a decolagem. 9303. Azul 4462 para o locutor, cuja esquerda para o 300, chama estabilizado. Desce para 2000, altímetro mais aeronave. Esquerda 300, desce para 2000, azul 4462. Estabilizado em ILS com o 1097. 1097, com a de aproximação ao ILS. O Luca de Silva 18, chama pelo Salvador no norte do sinal 95. Torre esquerda 295, com o 1097. 1-2-0, 3-3, 1-2-0. Grande, alto, giro, mantém. Mantém. Azul 4-0-5, tráfego 2 horas, 2 milhas, mantendo 1-2-0, mantém 1-2-3-2-0. Alto, giro, mantém uma centena. Vai manter uma centena, solicita direita, atua 2-2-0, evitar a formação, azul 4-0-5. Chance para livre de giro, alto de mantém a centena, tráfego adicional 11 horas, 17 milhas, rumo oeste, cruzando o Cogino 1 hora, 17 milhas, rumo oeste, cruzando o 050, disputará 1-3-0. Azul 4-0-5. Chama a turma em 1-1-8 do sinal 5 para ingresso no circuito que está feito. Obrigado, senhor, boa tarde. Atingi 1-3-0 com 1-3-0. Tente ralar, atingi, eu mantenho. Atingi, mantém 1-3-0 com 1-3-0. Então, informo que temos dois tráfegos de conhecimento da pista 28, da presente, faça 3-0 pela esquerda e aguarde para interceptar a final da pista 17, o Vitor, que é o Quebec. Pode descer para mim? Sim, autorizado. Obrigado. Azul, cabeceira 28, chama a torre Salvador, 1-9, decimal 9-5. Azul, 4-4-7-2. 3-1-7-2, decimal tenha 4-3, última trem Salvador, 9-0, 9-0. 4-3-7-2, 4.019, 131. Salvador Azul, 4462. Aguardando a autorização de pouso. Prossegue na aproximação, 4462. 3, tá ligando? Afirmativo, 73, 172. Sete é aproximação, ele é do Luca, besteira do Luz, chama a perfuradora 1 na noite, do sinal 95. Sete, 73, 172, o Lu, pra 28. Dois zero um no sete, vento 220 graus, 08 norte, decolagem autorizada, pista 28. Autorizada, decolagem 28, voo 208. 2000 livre, Zulu, passageiro 2, 30 para trás. Quatro, voa, informação, Zulu, passageiro, você. 54095, chama agora Recife, 28, decimal 35, 32, decimal 8. 28, decimal 3, 5, 2, 3, decimal 8, 4, 0, 4. Contra o Salvador, parceiro 03, no bloqueio de Salvador, nível 1 centena. LT, mantém uma centena, mais contra o 4. Mantendo uma centena na sua escuta, parceiro 03. Livre pouso, pista 28 para 3172. Pelo 620, para o Lucas Edu, curva esquerda, rua 300. Esquerda 300, 5 mil pés com o 620. Tira 300 e deixa para 2x2, ajustando o 0019, ou 920. É 2000 ou 0019, com o 920. Autorizado, alinhar e manter pista 28. Autorizado, alinhar e manter pista 28. Passageiro 230, fui LS. 230, compete com o sinal CLS, estimador, jogador, ano 9, sinal 95. 9895, obrigado. 172, Saulo 25, libere à esquerda, chame solo 121 no decimal 9 antes de ingressar no Tactway Alpha. 1219 antes da Alpha 3172. Já nessa turma, é dessa mulher, meu Deus. Entendi, então a proa 240 e 100 milhas, com centena de milhas. 2 milhas, 100 milhas. 1217. Mantenha 83 ou podemos subir? Ainda mantenha 080, atingir. Para 2230, continue em aproximação, aguardando autorização de pouso. 2230. Quanto de espera? Quanto de espera, igual informação 090. 090, tá aí 097. Decolar 267, mantenha para rota 2500, controle Salvador, 120, decimal 8, Mongol. Zero 8, mantendo o Progol 2950. Para 2630, pouso autorizado, pista 2, 20, 2, 0, grau 08, 9. Vamos ver, Zona Leste, Gol 92, 0. Zona Leste, Gol 92, 0. Zona Leste, Gol 92, 0. Salvador, Gol 659, decolou, mantendo pro... 659, contato radar 2 sobre montanha 080, preciso confirmar o autorizado. Então, restrito 080, Gol 659, confirmando para o 2500, retorna na saída São Rolo. Tarde. 4, livre da restrição de manter a pronta 2.500 pés. Decolagem autorizada, pista 28, vento 280 graus, 09 nós. 7, autorizando a decolagem da 28, 1, 8, 4, 8, 8. Aproximadamente 50 milhas. Sete com o número circulando, atendendo com nota de tráfego 1 hora, 90 milhas, no sul do oeste, mantendo nível de voo 900, eco 190 da Costa Aérea. Sete, vai então com mais direito na fuga 220, gol, sete, o próximo formato mantendo nível 100, com o número circulando. Sete, passando 20 agora para o 360. Com 1884, decolada aos 33, chame controle Salvador, 120, do sinal 8. 308, controle 1884, boa tarde. É, bem, a 227, com o número 2, posso esperar o 28, está pronto. Eu lanço o 56. Switch line up and maintain runway 28. Line up and the way, go 1256. 6227, espera. Circulando forma de nível contra Recife, chama mesmo frequência no 2.8.35, alterna no 2.8.18. Poderia confirmar se o Renan apresenta para o mesmo espaço? Circulando 9.1.28.35, alterna no 2.8.18. Então vai chamar Recife 1.2.8.35, alternando 1.2.3.1.2.6.8, o gol no mesmo espaço. Circulando secundário, secundário 1.2.3. Controle voo 1884. Receba o voo 1884. Quando possível, foi direto de Aracaju. Estamos colunando com o 984 quase. Sete, você está nesse percepção ao nível 170. Sim, está sendo autorizado, vou no 984, vou direto onde? Direto onde? Venda 170, com 184. 256, after takeoff, monthly head until 2,500 feet. Clear for takeoff, runway 10, wind 2,0 degrees, 07 up. Clear takeoff runway 28, maintain runway heading until passing 2,500 feet. Go 1256. Controle Salvador, com a confirmação aqui. Atual mais com a Nakian, que mantém as suas condições iguais, limite aos pés, que não ganha 0,9. Reporte para descida ou no canal do Pátio de Pessoa. Temos confirmo para a dedo. Eu fiz 08, vai bater com as suas visões, é outra descida, fala aqui. É 27 ali, não tem chuva 2? Ali matei a 28, é a 227. One, two, five, six, airborne 36, call Salvador departure 120, this is my way. Thank you. Contact, and the battery calls to level 370, Again, heading to June 5006 at the Tony Larson College Celebrity 3700. Okay. Roger. 2501 505. Right side, right out on interception. Chamando Entra pela outra 2500, após o centro, curva esquerda, direto coral, no plano de voo 180. Pode curva esquerda, para o coral, após o centro, chegando em 387, subirá 180. Essa manchinha aí que está presente, autorizado a cruzar a final da pista 0, reporte Durango Base, pista 7. Chama de Durango Base, da 1-7, vai cruzar o eixo da 1-0, Oscar Maquia. Segundo, 84, 1-2-1, para Conde, tudo radar, aguarde com 84. Aguardando com 1-8-4, mantendo 1-7-0. 1-8-4,